Em transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Transe na antena da SPSR durante os próximos 120 minutos. Hoje temos uma série de discos de 2018 para desfilar nesta emissão, mas começamos com um registro de 2007, na altura o sétimo da dupla Adam Wiltse e Brian McBride, conhecidos por Stars of the Leeds. Edição pelo selo Cranky Records, chama-se And Their Refinement of the Decline. Seguimos com os drones e as peças minimalistas ao piano dos Stars of the Leeds, A Meaningful Moment Through a Meaningless Process. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Thank you. Depois dos Stars of the Leeds, o arranque desta sessão do Entrance, seguimos com duas do segundo do italiano a residir em Berlim, Federico Albanese. Uma música muito sensível a mostrar o crescimento do músico, ele que funde a música clássica, o jazz, a música minimalista e também eletrónica. Em Baire Deep Sea há por lá temas como We Were There, ou The Cradle, rodaram por aqui, e logo a seguir, Englebourne Variations, a reedição da edição de Johan Johansson. O registro original saiu pela 4AD, estávamos em 2008. Os sons de Englebourne e Variations vêm recaustados, acrescentados de uma melhoria tecnológica, mas também de reinvenções por alguns nomes, Ouvimos de Donadello a juntar-se a Joansa numa nova roupagem para Odi Eramo. Para continuarmos com este mesmo disco, Anglaborn and Variations, agora com Ildur Guðnadóttir, a dar uma volta a uma das canções de Anglaborn, Johan Johansson. Thank you. aqui do projeto de Dennis Huddleston, chama-se 36, o projeto do inglês, logo a seguir a Johan Johansson Circuit Bloom, edição nova com Lux, depois mais um disco fresquíssimo, o segundo na carreira de Anne Annie. Ela que se estreou o ano passado em setembro, vem de Denver, tem formação em jazz, depois de Atmospheres Volume 1, claro está, o volume número 2, lá dentro Latitudes. E agora a australiana pianista e compositora, comparada a nomes como Max Richter, Dustin Hall, Aaron, Nils Fram, entre outros, Sophie Hutchings, edição Candela, Tomorrow. Thank you.

dos mais rápidos pianistas da história, inventou o conceito da música contínua, mas mais do que esta habilidade física, Lubomir Melnik é um gênio na composição e na autoria de temas românticos como A Waiting Vain Evertina. Seguimos logo depois para Matthew Robert Cooper, alter ego de Alluvium, de Copia, a recordação Prelude for Time Fillers. Estamos quase no final deste Em Trance, mais um disco melhorado, Async Remodels, edição do ano passado de Ryuichi Sakamoto, a contar com nomes como Alvanoto, Arca e também On Your Tricks, Point Never, a travestir Andata. Thank you. Altura de fecharmos o Em Transe de hoje e para o final, um disco novo, mais um Faintly Recollected. Pertence ao britânico que vai deambulando entre Londres e Tóquio, chama-se Ian Allgood, e também ao violoncelista Danny Norbury, um disco que, embora constituído por várias peças, é para se ouvir num contínuo. Durante 33 minutos, recolhemos o pedaço número 3, dizer-vos que o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast, links em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes, poemas de Ana Freitas Reis e fotografias de Alípio Padilha, tudo também no sítio do programa. Eu volto de hoje a 8 dias, até lá, continuem desse lado.